você. Quero estar junto aos teus pés pra te adorar e te bendizer pelo que és. Grande em poder, és o Criador, grande em amor, és meu Redentor, Deus que me salva. Os meus temores, tu és maior.